Baixar o trabalho do senhor. Turismo 01 no pouso autorizado, pistão na 0, vento 150 graus 089. Cuidado, pouso ali, por favor. Salvador, voo no 966, poderia confirmar a saída do gente, por favor? Luca. Bom, eu estou na sua disposição, quando tiver uma nossa autorização. 5627, pronto, qual a autorização? 5627. Salvador, a melhor cidade do Brasil, Aracaju, 1970, Golf 677, pista 90, curva à esquerda na Tuca, Aracaju, 12945, 5422, 5627. Autorizado 170, decolagem de Salvador Aracaju, via Burro 177, esquerda, Puca, Caju. O transponder 5422, o confirme a vaga, frequência do controle? 12945. 12945, grato, copia. 343, retorno 3. Voo no 966, agora sim, copia. Copia no 966. Salvador, Campina Grande, 370, Pedro 10, decola pistão 90, curva à esquerda, na Puca, São Vicente de Pá, controle 129, decimal 45, transponda 5427, segundo 1966. 370, aprovado, via Pedro 10, decola da 10, curva à esquerda, Puca de Pá, 129, controle 5427, transponda 1966. Portão 9, chame pronto, 1966. Bravo Clique, aguarde. Salvatango, Bravo Clique, livre a decolagem pistão no 7, vento 1, 50 graus, 089. Olimpo 01, no solo ao 38, libere direita. Salvador, Oceaneer 321, pushback acionamento, está no portão número 612. Autorizado, chame o táxi 7, livre decolagem, pistão no 0, vento 1, 50 graus, 099. Livre decolagem no 0, Oceaneer 327. Gente, Olimpo 01, está autorizado o táxi via Alfa, chame novamente na taxiway Delta para o cruzamento da pista 10. Tango Bravo que o uísque decolado aos 39, chame controle em 129 decimal 45. Janeiro 6327, decolado aos 4, entrando em controle, 129, decimal 45. 2945, boa, né, 327. Autorizado, chantaxe. Solo do Salvador, 35627, para pushback estacionamento. Autorizado, trip chantaxe. Demora, 27. Salvador, esse é o Gol no 620, vai passar o Serra Vista 372 embaixo travado. Gol no 620, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde. Aguardar um minutinho, devido ao operador de Tigre não estar presente aqui para retirar a ponte. Quem era a nave? É o 966. Sim, chama para o puxo. Gol 1620, tem livre pouso pistão na 0, vento 140 graus, 079, retorno ao pouso. Pouso autorizado na pista na 0, gol 1620. Confirma o trem de pouso, o gol 1620, baixar travado? Está travado, 1620. Para o táxi da Chanel 6321, está com POB de 106, autonomia 4 horas e 30, Goiânia. Vem táxi, pátio Indial, ponte espera 1295, 1012, 1312. Pátio Indial, 1012, ponte espera 118,95, 14, Chanel 6321. Polo Salvador, 35627, acionado, pronto para. Está com 40 no POB, 2 horas e 30, alternando o Maceió. Com 627, livre táxi, pátio Índia Off, ponto espera 895, vai seguir o Airbus da Oceané. Fico 627. Ok, e a pátio 3 vai seguir como número 2, o Oceané, ponto espera 118, 627. Taxi via Alfa, reporte no seu joelho. Alfa, reportará. 32-17 baixar travado? Baixar travado para 32-17. Puxiné 6321, no visual com a aeronave na final, pistão 0. De onde? Após passagem do tráfego, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0. Após a passagem do tráfego na curta final, autorizado a alinhar e manter a pistão no 0, Puxiné 6321. Salvador, gol na 966, para o saque 730, bode, da Nacol, cortamento, 0449. Ok, livre saque com 1966, Pátio Mundial, pode esperar 895, 1012, Goviati, confirmando apenas as almas a bordo. 62 a bordo, então Pátio Mundial, pode esperar 895, gol, 620, após o gol, Juliette, portão 4. Posso gol de 10 para o 4, bom, 1-6-2-0. 1 decimal 9. E aí, são 2-1-9, 2-1-7. Da cota, 1012. Salvador, boa tarde, TAM 32, Alete. 3217, táxi via Alfa, repórter da Juliette, boa tarde. Boa tarde, Alfa, repórter da Juliette, 3217. Decolagem, pistão no 0, chinês 6321. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Manter na 1-0. Oi, Salvador, boa tarde. Segundo 966, ponto de espera da 1-0. Segundo 966, manter a ponto de espera da 1-0. Chame 6321, decolado às 49, chame controle de 129.45. 3945, chame 6321. Onde está Juliette, 3217? Falta 3217? Portão 1, 3217. Só ingressos 10, portão 01, 3217. O gol 1966, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinhei e mantenho no zero, gol 1966. trip 5627, decolado ao 51, chame controle 129-45. Controle 129-45, grato, até a próxima. Salvador, boa tarde, passageiro 2231. Confirma a aeronave que chama a torre? É o passageiro 2231. Passageiro 2231, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. É, 2231. Ô, Salvador, qual é a fase de decolagem do Bono 966? Gol 966, aguarde mais 30 segundos para a decolagem. Gol 1966, livre decolagem, pista 10, vento 140 graus, 099. Livre decolagem, 966. Baixado, checado, 2231. Passageiro 2231, livre pouso, pistão 0, vento 140 graus, 099. Livre pouso, 2231. O gol 1966, decolado 54, chame controle em 129.45. 2945, obrigado. Sente, número 3, aguarde. Luiz Clofquilo. Quilo Índia, tá pronto pra cópia? Salvador, Salvador, mil pés, a decolada 97 vai curvar à direita, vai sobrevoar o corredor ali no litoral sul, Bravo Quilo Índia, confirmando. Corredor Axé, mil pés à direita, o controle é o 2945 e o transponder é o 0132, o Bravo Quilo Índia. A transmissão está muito baixa, muito ruim, 1895 a torre agora, o ajuste no 092, faça um check no equipamento. Tango Kilo, Romeu Oscar, reporte e final 3 milhas, pistão no 7. Reporte era final. Bravo Kilo Índia, livre acionar, chame pronto para o táxi. Eu passarei do 2231 no solo 56, liberte direito no solo 219, no small 9. Direito, solo 219, 2231. Confirma a nave chamar a torre? Dá 3 milhas, senhora. Dá o nosso 7, quilo Rabel Alves. 3195, Salvador Guarulhos, 360, Pesolo 10. Decola pistola 0, curva direita da El Leda Bridge. Controle 129-45, transponder 5423, o TAM 3155. Centralizado 360, Pesolo 10 da El Leda Bridge. Com curva direita, levando no 0, transponder 5423, controle 2945, TAM 3155. 5423, time pronto, portão 5. 5423, vai na pronto, no 5, TAM 3155. Juliette, pátio 3, posição 02, 2231. Juliette, pátio 3, 2231. A 3 milhas na final no 7. Reportará 3 milhas da 17, título 1. Salvador Macaúba 075, decola pistola 7, curva direita, Pedro Axé, restrito. Mil pés, aguardando a seta de controle para o 075, chama Salvador 12945, transponda 5142, o Whisky Golf Kill. Na aproximação, aguarde autorização de pouso. Na aproximação, aguardará a autorização para pouso, título 1. Quilo Romeo Oscar, solo 59, confirme o site de estacionamento. Ciente, autorizado a aerostar, ao estacionar a frequência livre. Que o Ninja aguarde para o táxi. Whisky Golf Kill, aguarde. Papá Romeo, Zulu, Zulu, Zulu. Autorizado pouso pistão na 7, vento 150 graus, 089. Autorizado pouso triplo Zulu. Whisky Golf Kill, prossiga. Gente, o Whisky Golf Kill aguarde para o táxi. Zulu, Zulu, Zulu, confirme o pátio de estacionamento após o pouso. O pátio, pode ser o pátio principal, que só abastecer e já vou decolar novamente. Deixar um passageiro para o internacional e já estou decolando. Ciente, Zulu, Zulu, Zulu. A senhora me diga um pátio aí rápido, por favor, por gentileza. Zulu, confirmando, vai liberar na Lima, cabeceira posta e vai prosseguir pátio 3. livrar na Lima e prosseguir pra parte 3. Qualquer coisa, chama você ver. Eu amo os coordenar com a Infraero, a viatura pra confirme a necessidade aí com as pessoas. Uma pessoa. Gente. Brasil Índia, autorizado táxi, reporte da Taxi Papá. Papá Romeu Zulu Zulu Zulu, solo 02, táxi autorizado Quebec, Mike, na Lima, vai chamar o solo em 121 decimal 9. Quebec, Mike, e na Taxi Lima, vai chamar o solo em 121 decimal 9, Zulu Zulu Zulu. O azul 418, pronto, cópia. Golf Kilo, está autorizado o táxi até a Taxi Papá, guardará na Taxi Papá para ingresso da pista 17. Tipo Zulu, prossegue via Grande Pátio, Pátio 3, Antônio Grande Pátio, e ingresso no Pátio 3. Zulu. Ali mantém bravo que o Índia. Seguinte, aguarda a cópia, Mini 12. Salvador, boa tarde, 5446 da Trip, estabilizado ILS localizador, passou externo, baixar checado. Trip 5446, livre pouso, pista 10, vento 160 graus 0 na trás. Ok, autorizado pouso 5446. solo. É, mas já foi informado do abastecimento e só ficar atento ao balizador aí que deve aparecer dentro de alguns instantes. Fornecedor, tráfego pousou na 10, está autorizado a decolagem, vento 140 graus, 11 nós. Risque Golf Kilo, após rolar do tráfego na 17, está autorizado o táxi via pista até o ponto de espera da 17. Solo 08, chame solo em 12129. 209. Alfa Kilo, faixa 3. Bravo Kilo Índia, decola 208, controle em 129145. Controle 12945. Bravo Kilo Índia. 5443, o azul 411. Autorizado, chefe. Confins 360, Pesolu 16, decola pista 10, curva à direita da El Leda, pois Leda Bridge, controle 12945-5450. Afirmativo, portão 10, champanhe. Paulo, poder informar a posição para o trip? 5446. Posição 3. A 3 tem uma aeronave da passarela aí. É, mas a infra-aero sempre passa o portão errado que as aeronaves ingressam aí no pátio 3. Toda vez que a infra-aero passa o portão para a gente, a aeronave vai para outro portão no pátio 3 que já está errada. Então a empresa me passou o portão 3, já que como tem uma aeronave no, na posição 3, deve ser o passaredo, deve ser a posição 4 ou a posição 5. Afirmativo, ele chegou agora, ele espera pousar aí, obrigado. Salvador, nosso 2155, gate number 5, request pushback and start here. Prisar, Chimtax, 3155. Can I start pushback call in Texas, 2155? Salvador, Charme 314, formação novembro 30, Petrolina, para copiar. Autorizado, Petrolina 340, Zulu 20, decola pistão 0, curva esquerda, Romo, Flock, controle 12945, transponda 5461, Oxa 63 no 4. Autorizado, 340, para Petrolina, Zulu 20, decordando 0, curva esquerda, Romo, Flock, controle 12945, transponda 5461. Portão 8, chame pronto, 6314 da Oxa, né, linha da L. Amarelo. pronto? Livre decolagem, pista 17, vento 140, 0 atrás. Ele... levar o... abastecer aí com avigás, que já foi até coordenado com o Cleber, vai coordenar de novo. Só um instante. Táxi, azul 4118, 3 horas e 30 de autonomia, alterna São José dos Campos, com 90 a bordo. Direita, ponte espera 1895, 1012, boa viagem. Ponte espera 1895, boa. Golf Kilo, decolado 03, no controle 129, decimal 45. Portão 10, autorizado, chama o táxi. No 4198, ali em decola, pista 10, vento 140, ganha 0 lá atrás. Paulo Salvador, boa tarde, Pan 3217, informação novembro, autorização com fim. Guarda cópia, 1012. 950 para 4. Decolagem 08, controle em 129, decimal 45. 2945, obrigado, boa tarde. Pátio Índia, Alfa, ponto espera 1895, ajuste 1012, tem um bom viagem. É Pátio Índia, Alfa, ponto espera torre 1895, boa tarde, Sérgio. 3155, we have 110 aboard, alternate Sierra Bravo Golf, Lima, endurance 0415, Apex. Straight ahead, India Alpha 2110, when you're heading 11895, can I do 01231? Taxi, straight ahead and Alpha 118, 3155. Autorizado no último ataque 6314. Ataque 6314. Pô, 9097, posição. Vai observar o tanque, pois o tanque prossegue. E aí, já estou postando. Tá bom, não pode estar pra frente. Salvadora, TP 5487, está na final estabilizado. TP 5487, continua a aproximação, reporte externo, trem de pouso baixo de travado. É pós barato. Fox, pátio 5, aguarda a cópia, 1012. Tá 3217, cópia. Quanto cópia 3217? Salvador, confim 360, pesolão no meia. Cola pista 90, curva direita, Dael, Leda, Brinde, controle 12945, transponda 5474, tanto 3217. Autorizado 360 para Confins, depois Luna 6, decola da 1.0 da Helga da Brite. Controle 2945, transporte 5474. Portão 1, chamo pronto. Chamo agora pronto. Luna 620, pronto, cópia. Transfer 155, modify runway 10. 2155, standby. Standby, transfer 155. 12945, transponda 5470, o voo 1620. Portão 4, chama pronto. Papa Romeo Alfa, Eco Fox, pronto, cópia. Salvador Maceió 230, Golf 677, decola pista 90, curva 17, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 12945, transponder 5057. Quantas almas a bordo? 5. 1895, 1012, boa viagem. Passaria 2231, Barreiras, a nossa escuta para cá. Salvador Barreiras 180, decola pista 10, curva esquerda, Momo Vatapi. Controle 12945, 5477, o 2231 da passareta. Autorizado 180, Barreiras, decola da 10, curva esquerda, Momo Vatapi. Controle 2945, transponder 5477. Bom, bate o 3, time pronto, 2231, não, tá lá? Vamos lá, 2231. Para o parque, 130 a bordo, 2 horas e 5, alternando o outro. Quantas pessoas a bordo? 130. 130, livre táxi, pátio mundial, ponto espera 1895, 1012, boa viagem. Pátio mundial, 295, 62, 63, 145. 7155, line up and maintain. Line up and maintain, 3155. 07, pushback, acionamento 01. Aguardo 3217. Escuta. Salve, clear to take off. Runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Okay, take off runway 10, 3155. Boa 1097, pode esperar a prova. Boa 1097, ali mantém, piso 10. Mantém 1097. Sun 3155, airborne 827, contact to Salvador approach, frequency 129.45. Salvador approach, 129.45, Sun 3155, calm. Yes. November, transport in favor. Nova Copper. Autorizado, Salvador. O plano é pra Aracaju, confirmo, não é sobre o Salvador, Salvador não. Ok, Salvador, Salvador, então 047-040, Golf 677, a decolada 17, com curva à esquerda. Vai sair no perfil da Conde, controle 2945, transponder 010271, o Exos 9. Bravo Kilo Whisky, continua a aproximação, posto 97, reporte na curta final. 95, ajuste no 02, confirmando, sobrevoo Salvador, Salvador. Telemetria 94, ali mantém posto no 0. Ali mantém no 0, 63, no 4. Lença. Ok, toca emitindo a lença, então vai decolar da 97 com curva direita, o Ecos November, na saída da EL, curva direto. Da EL com curva direita 17-1895, ajuste no 02, bom louco. Deixando controle 129-145. 129-45, controle Salvador, tem uma boa tarde, vou falar. Essa para o ataque. Olá, boa tarde, eu vou 1169, ciente da informação November, no gate 11. 69, guarda copa, me deixa. Aguarda para puxar o número. Telemetria 34, decola 232, chame controle 129, decimal 45. 1290 da EL Leda Bridge, 12945 Gol 5505 é o transponder, Gol 1169. Portão 11, chame pronto. Chama. 120 vai aguardar devido ao tanque e já puxou no pátio principal, né? Tá sua retaguarda. Eco 1 novembro, prossiga pra torre. Itaco 70, Itaco 6, papá. Aguardará pra ingresso na pista. Itaco 0-18-95, o ajuste 1-0-1-2-3-2-1-7. Bom trabalho, 3-2-1-7. Com o número 20, puxa e atinge Portão 4, Xantag. Rio Alfa Juliette, o meu tá 4 milhas, 2 milhas da rotatória. Gente, 2-0 final 1-7, Alfa Juliette Romeu, reporte na curta. Acusar final 1-7, Alfa Juliette Romeu. Gente, Alfa Fox, aguarde para o táxi, é o número 2 do Pacífico.